Joga com a bunda pra cima, desce com a bunda pra baixo. Desce com a bunda pra baixo, desce que desce com a bunda pra baixo. Monta xereca na pica, trepa que trepa buceta no pau. Pode buceta no pau.